Olá, emissão número 25 do Pedal de Destrução. Abrir as hostilidades, ficámos com os germânicos Noxious Noise e o single estreia Cognition, que pertence ao álbum Tidal Waves de março de 2017. Já a seguir, prosseguimos com um projeto de indie rock formado nos anos 80. Fomos ao baú extrair este tema homónimo Aloha Sayonara, de 1991. Fiquemos então com Honolulu Mountain Daffodils. Bem-vindos! January é um tema do álbum Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave, com o selo da Fat Cat Records. Pertence aos escoceses de Twilight Sad, com melodias que se encaixam no shoegaze, no pós-punk revivalista ou no noise rock. Vamos escutar Last January. We'll be right back. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Sunny days, gonna keep me outside right in the shade. Gonna keep me outside right in the shade. It's gonna be like this, and that's why, if that's okay. Is that okay? Myself with PT is lying to me, and I'm dead tired of the shit you call this fucking bitch. You don't know when to stop. You're launching fat bitches, running fucking fat bitches. Ah, why don't it be trapped in the back of your heart? How could a fuck think so far? Cause that's a start. But if I can't have it, then no one can. Oh, but baby, what am I to do? I've given up a lot in you. Why don't it's not nothing new? So please do what I ask you to. And please do what I want of you. It's just not fair, baby blue. Girl, it's true. One day I'm gonna have you, but for now, well, I don't care. I still feel the pain of you not loving me the same. There was not much that I could do. There was not much that I could do. Well, I got everyone on my back, but I'm not gonna crack like you cracked. You're a fucking pussy boy. Whoa, whoa, sipping up on my homie pie. You got no legs, but near my height. Don't try and get near my height. Don't try and get out of the way. I see what you gotta say. I ain't going to stay. If that's okay, if that's not okay, is it gonna know what's okay? Why don't we be trapped in the back of your heart? And now I'm gonna make it clear, and girl, I'll tear you apart from the inside to the out. I've given up on loving you. I know it's not enough in you. So please do what I ask you to. And please do what I want of you. It's just not fair, baby blue. Girl, it's true. One day I could have you, but for now I don't care. I still feel the pain of you not loving me the same. But girls, I was supposed to do. Yeah, I was so up on loving you. And girl, believe me, this is something new. Cause all I will do is go whatever I have to do. Well, they all knock me in the back and go, I can't believe it's slipping away like that. O programa é nosso, as emoções são vossas e a música é de todos nós. Pedal de Distorção com Ricardo Ribeiro. Brilhante, o tema que acabámos de escutar. Pertence a Archie Marshall, mais conhecido por King Cruel. É um miúdo que segue uma linha de som difícil de classificar, pois cria uma fusão entre o post-punk, o hip-hop, o dark wave, o punk jazz. Mas o tema A Lizard State, que acabámos de ouvir, pertence ao seu primeiro disco de longa-metragem, Six feat Beneath the Moon, de 2013. Já a seguir, vamos ficar com The Orange Drop, uns psicadélicos que nos chegam da Pensilvânia, com o álbum Stoned in Love, de novembro de 2016. Ficamos com uma das melhores faixas de rock psicadélico de 2016, Make It Her Forever. E logo a seguir, um projeto formado em Brisbane, na Austrália, por Zoe Nixon e Heaven Hill, produzem sonoridades na onda do post-punk. O tema Seven Seal é o cartão de visita do álbum Twin Roval, de abril de 2016. Pedal de distorção. Continuamos o alinhamento com uma sequência de 4. Começamos com Fabulous, um projeto germânico, e o tema do Faust. Logo a seguir, um duo psicadélico formado por Douglas Hines e Leite Baines. São o Shiva and Hazards. Vamos ouvir o tema East India Empress. Seguimos depois para a Rússia e encontramos os Motorama. O tema Write to Me do álbum Poverty de 2015. E acabamos a sequência em Melbourne, na Austrália, com os House of Light e o tema House of Love. Und du schreist und du schweißt und du hast und du lebst und programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Tell me why. Pedal de Distorção, um programa eclético onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. I live for Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Acabámos de escutar o tema Younger, dos americanos The Dancing Plague 1618, do EP Pale World, de junho de 2016. Já a seguir, um privilégio para o Pedal de Distorção ter este quarteto mexicano de pós-punk que lançaram a semana passada o EP Vacío Fatal, de onde extraímos este Fatal, que iremos escutar já a seguir. Olá, daqui é o Carlos Matos. Como alguns de vós devem saber, sou aquilo a que podemos chamar veterano da rádio. Realizo e apresento a Unidade 304 semanalmente desde 1994. Como garimpeiro sonoro e melómano assumido que sou, ando sempre atento a estas coisas da música. Não é por isso de estranhar que nunca dispense a audição do Pedal de Distorção para descobrir ou voltar a deliciar-me com as propostas minuciosamente escolhidas por esse outro grande amante de música que é o meu querido e estimado amigo Ricardo Ribeiro. Thank you. Pedal de Distorção. E chegamos assim ao final de mais uma emissão, a número 25. Resta-me desejar-vos uma Páscoa feliz e esperar que nos encontremos aqui para a semana. Um bem-aja para todos. Beijos e abraços. Terminamos com Black Rebel Motorcycle Club e a faixa Mercy. Stands too still, left you there for the kill. But this hope that sorrow bleeds leaves a man with nothing. There's just no mercy in your eyes. There ain't no time to set things right. And I'm afraid I've lost the fight. I'm just a painful reminder, another day you leave behind. Love grows so